confio em você. Ele é maníaco, ataca pelas costas. O que o Sunda tem de bom? Olha a cara do MC. Ele é maníaco.